Sejam bem-vindos à 34ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web, que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 20º dia deste mês de setembro, vamos mais uma vez falar de música. Um antigo guarda-costas de Britney Spears moveu uma ação judicial contra a cantora pop por assédio sexual, e não só. Há cerca de duas semanas, entrou no Tribunal Superior de Justiça de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, um processo no qual Fernando Flores, é o nome de segurança, alega que a estrela da música lhe fez repetidos avanços sexuais não desejados, eu citei agora, repetidos avanços sexuais não desejados, expondo-se, inclusive, na frente de seus filhos em sua casa. Flores diz que Britney fez sexo à frente dos miúdos. A acusação mais grave é que a cantora teria exigido o cinto do guarda-costas, entrado na casa e batido duas vezes violentamente na filha menor, na filha dele. Num outro episódio, ela teria alimentado os herdeiros de Flores com carne de caranguejo, mesmo sabendo da alergia grave de peixe que teriam as crianças, que aí tiveram problemas de saúde e não foram socorridas. Numa outra perspectiva, o queixoso conta que, numa ocasião, Britney Spears, e vou novamente citar, usava um laço branco e vestido transparente, deixando cair o isqueiro intencionalmente no chão. Ao inclinar-se para pegar no objeto, Britney teria mostrado propositadamente os seus órgãos genitais para ele ver. O incidente teria causado choque e repugnância à vítima. O documento descreve ainda que Britney teria chamado Flores para o seu quarto, recebendo-o nua. Depois de um silêncio constrangedor, durante o qual ela ficou nua diante dele, o segurança perguntou se a cantora precisava de alguma coisa. Após alguma hesitação, ela pediu duas garrafas de um refrigerante. Um tempo depois, ela teria-lhe dito: "Eu sei que você gostou." Na resposta, Britney Spears disse que Fernando Flores só iniciou este processo porque procura a fama, através do nome da artista. Segundo o site oficial de Britney, Flores procura chamar a atenção da imprensa e ganhar dinheiro com uma história inventada. Este processo é outra situação infeliz onde alguém tenta se aproveitar da família Spears, diz o comunicado, além de assegurar que as autoridades já averiguaram as acusações e concluíram o caso sem tomar qualquer atitude. No processo, o segurança pede uma indenização por assédio sexual e desconforto emocional. Britney esqueceu-se foi de dizer que, além de se tentar aproveitar agora da história para ganhar fama e dinheiro, Flores deve ter aproveitado muito mais na altura. Viu o corpo dela, chegou ao quarto e deparou-se com a cantora toda nua. Choque e repugnância. Ai, o quão constrangido ele deve ter ficado. Coitadinho. De resto, está tudo como dantes.